você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria, como é? Deixaria de beber. Por você eu ficaria rico um mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria prazo pro inferno. Tomaria banho gelado no inverno. Beleza!